Unifarma, farmácia do menor preço. Jupi, Jupi, Jupi. Eu falei Jupi Alimentos. Tiago Rico. Chegou o mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá sobeira e tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora, então deixa ela passar. Maravilhosa, bonita, abaixa a ti. Abaixa, abaixa, abaixa a ti. Ela explode. Alô, bora pra aí. Tava saia. Vai, parará, parará. Menina, ela é linda, ela é pura. Vou te rolê com uma menina. Ai que gata, ai que pura. Ai! Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Aonde eu chego, não tem jeito, a massa paga pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Ô, Ratinho! Eu banco mesmo, é do jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Vai, atualizou de novo, Rádio Dona Razão. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, olá pro Gago. Já me disse há muitos anos atrás. Ela gosta de conforto, sapatão. Os CDs mais bombados do estado do Pará são produzidos por ele, DJ Daniel Cardoso. Um abraço da rave do Tomix e vamos pra cima. Tô gostando de uma menina. Ela é linda, ela é pura. Nas play, tô de rolê com uma menina. Ai que gata, ai que pura. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Toma de Angra, aonde eu chego, eu banco mesmo, a massa paga pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura é no jeito, dinheiro é pra chegar. Alô, Lúcio Santa Cruz, diferente, tamo junto, e aí tu? Eu banco mesmo, a figura é no jeito, Clarinho, beijo, Clarinha. Ô, saudade de casa. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Alô, meu amigo Bira. Ô, saudade de casa, Bira Borges. Elite CDs, pois ensaio. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Pode chamar! Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, pedir o seu sono, sei lá, até pôr o teu beijo. Você pode até me arranhar, eu posso ser fiscal do seu olhar. Nem precisa pagar. É que sua toalha, quando você sair do banho, você acompanha. Quando você fizer seus planos, oh, oh. E quando for beijar alguém, teste esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa, me saia. Aceita esse emprego de cobaia. Meu amigo Clarice, tu pode cantar comigo agora. Que lindo!

preliminares no sofá. Você virando o olho pra outro na hora H. É melhor nem pensar. É que eu não tô querendo me autodestruir. Deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho. Respeita nosso que não tô querendo. Esquecer mais um pouquinho. Respeita nosso fim. Paredão do Fagadinho. Paredão chama na bota. Paredão do Tomate. A bode do paredão pra boca mais aí, garoto. DJ Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. O DJ da mídia do estado do Pará. Venha conhecer Lolita Confecções. Nação Domingo, próximo a Nossa Senhora das Graças, Terra Firme. Vestindo sua família há mais de 10 anos. Gilson's Lanches, o melhor lanche de Belém. Apinagés, com o Fernando Guilhom. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.